trip. Novos velhos registros. 2000 vai, Vogue no Vox. Pra você, nova geração. Será outro dia, pode ser outra história. Só saber que demora, que vai chegar a hora que o preto estoura. Perceber essa bola pra frente, bora. E deletar uma lembrança e mentalizo agora. E aí, Joe, olha como tá a situação e o que mudou. Hora de acordar, pra mim demorou. Coisas da vida, o que passou, passou. Mas algo ficou a fogo, não mais lágrimas, aí superou. Vida te leva do jeito que traz. Ensina de um jeito ou de outro, te torna capaz de saber caminhar pra lá e pra cá. E no trajeto vem uns arrastar, nada de ajudar. Mas saiba bem, sua decisão que vai mostrar pra onde vai chegar. Quantas histórias tristes, de manos frustrados, um corre e muitos desistem. Aqueles vários na volta que não adianta um. No passado vira tipo algo que foi de bom, mas não é a realidade de hoje. Foi tecido de plástico, a sintonia. Pra mim o que quero é ter disposição, correr, dar certo e ficar bem. Bem. O duro sofre, não vira, desanima, mesmo que isso não queira. Pressionado pela natureza, esqueça, sem compreensão. Cruel indignação com Deus do céu, porque não tem amor onde nasci. O que tirou muito pra mim, não precisa ter que ficar no passado. Do ofício agora eu, o tanto mais blindado. Melhor viver também, pois há um.